Dai-vos este o primeiro ensinamento. Instruí-vos este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, estamos numa linda manhã do inverno brasileiro em Santa Bárbara do Oeste e hoje um domingo especial, Dia dos Pais, a quem dedicamos esse nosso esforço, esse nosso trabalho, a todos vocês que trabalham no dia a dia, cultivando a família e às vezes fazendo o papel também de mãe e desempenhando uma tarefa muito grande e muito importante na formação da família. Então, de todo o coração, a todos os pais que nos ouvem, um grande abraço. Hoje também temos a felicidade de estar aqui. O Luiz trouxe um bolo para festejar o Dia dos Pais. Estamos comendo um bolo maravilhoso aqui. E como sempre trazemos aqui, antes de começarmos os nossos estudos, algumas rápidas reflexões que achei interessante no dia de hoje, já que estamos em dois, eu e o Luiz apenas, e eu sempre trago uma página do livro O Consolador, de Chico Xavier, e folheando esse livro ontem, acabou caindo essa página que eu trago e divido com vocês esse pensamento tão interessante do Espírito de Emmanuel. Quando alguém pergunta ao guia iluminado, existe diferença entre a crença e a iluminação? E Emmanuel assim responde: todos os homens da terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos nos quais coloca o objeto da sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz do seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Então, dessa maneira, fica expresso o nosso bom dia a todos vocês, para que passamos a pensar e refletir o que é crer e o que é iluminar-se. Hoje temos nos assessorando a Inês. Quaisquer dúvidas e sugestões, liguem para a Rádio Brasil 3463-5068, 3463-5255. Na técnica de som, Vinícius Unur Pires, um grande abraço, sempre fazendo um trabalho de alta qualidade. E no exercício de reflexão, o Luiz fez uma sugestão na semana passada, que trouxe aqui para dividir com vocês, do livro Emmanuel, em que ele aborda o capítulo 5, do livro Emmanuel, do próprio Espírito Emmanuel, o quinto livro de Chico Xavier, a necessidade da experiência. E o Emmanuel assim escreve, prestem atenção, porque o texto ele é sempre rico de insinuações e provocações que nos fazem refletir e pensar um pouco mais. E assim escreve Emmanuel: em vossos dias, a luta a cada momento recrudesce sobre a face do mundo. Inúmeras causas a determinam, e Deus permite que ela seja intensificada em benefício de todos os seus filhos. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, mormente aos trabalhos intelectuais, porquanto procuram com afinco a solução da crise generalizada em todos os países. Ponderando a grande soma dos males atuais, buscam elas remédios para as suas preocupações, espantadas com a situação econômica dos povos, cuja precariedade recai sobre a vida das individualidades, multiplicando as suas angústias na luta pelo pão cotidiano. O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O céu admite apenas que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária, como chave bendita que descerra as portas da compreensão. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidades que lhe toca e não evite o trabalho que eleva para as alturas. E diante de um texto de tão grande profundidade, faço o meu comentário: que o texto escrito por Emmanuel reúne ensinamentos que requerem uma serena reflexão. A palavra escrita vem carregada das ideias que povoavam a mente do escritor no ato de transpor para o papel o sentimento que lhe movia para chegar até nós. A luta expressa no texto, certamente, é a luta travada pela consciência para o cumprimento de todos os deveres de um homem de bem. Essa luta passa pelo exercício diário da bondade com aqueles que vivem debaixo de um mesmo teto. As circunstâncias especiais que moldaram o momento atual da humanidade desenharam um quadro de provas e expiações em muitos caminhos. Essa luta tem se agravado nos ambientes em que o amor não prevaleceu, e a prova surge como medicação necessária nos corações que adoeceram pelo rancor e pelo ódio. Sim, o quadro material que existe na Terra é reflexo da mente humana, como escreveu o nosso querido amigo Emmanuel. Da inteligência suprema do universo chega ao nosso entendimento a lição de que o céu admite que o mundo sofra as consequências de tão perniciosos elementos, porque a experiência é necessária. Cada um de nós tem a responsabilidade sagrada de cultivar o bem no próprio coração, de compreender aquele que lhe ofende ou lhe agride, e lembrar que cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura. O trabalho deve ocorrer em silêncio, no silêncio do gesto discreto, no silêncio da prece íntima e no silêncio da fé, que se oculta na discrição para se manifestar no bem que chega ao necessitado, como se fosse uma obra do acaso. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos amigos, e aqui estamos para mais um programa. E vocês viram de tudo que Geraldo leu, está tudo normal. Não existe nada diferente e nada que não se sabia. É realmente, a cada dia, em função da humanidade, em vez de se aproximar de Deus, se afastar, nós encontramos esse quadro que nos deparamos a cada dia. Ora, em sendo assim, é óbvio que aqueles que acreditam em Deus, aqueles que se iluminaram, né? Então, aproveitando a leitura inicial, eles estejam conscientes que muito lhe será exigido. Por quê? Porque você viver entre num ambiente gostoso, num ambiente favorável, onde as coisas estão bem, é fácil. Agora, o problema é viver onde está tudo, parece que sob descontrole, né? Então, realmente, é a prova final, porque aqueles que conseguem viver nesse descontrole, eles estão, na realidade, solidificando as suas bases. Eles estão cada vez mais fortificando a iluminação que eles trabalharam para se fazer. Então, quando a gente confia em Deus, quando a gente entende todo o mecanismo, a gente compreende que não existe nenhuma catástrofe, não é fim do mundo, não é nada diferente do que está acontecendo. Tudo isso foi previsto, tudo isso estava programado no sentido de que a espiritualidade sabia que à medida que o evangelho vai se difundindo, também as populações vão se expandindo no sentido do materialismo, no sentido do sentido. Então, o ser humano, ele se apega muito às sensações. Então, o que nós estamos vivendo é exatamente um momento onde a busca das sensações faz, assim, esse ambiente que nós estamos assistindo. Nós estamos acompanhando aí, o americano colocou aquela peça lá como seu presidente da República. Não foi Deus que fez. Não foi Deus que colocou o Trump lá no governo dos Estados Unidos. Foram os cidadãos americanos. Eles tinham outra opção. Agora, colocaram o Trump. Nós somos meio aventureiros. Nós somos mais ou menos assim. A gente está vendo que ele é louco. Mas vamos colocar para ver o que vai dar. E aí você começa, né? E menos em uma semana, ele primeiro ameaçou de agredir a Coreia. Agora, segundo, ele ameaçou de intervir lá na Venezuela e já está começando briga com a China também. Né? Então você vê que realmente está tudo natural. Quando você coloca um louco para dirigir uma potência que é a maior potência do mundo, você fica sujeito a essas aberrações. Então tudo o que acontece é em consequência da nossa inconsequência. Nós somos inconsequentes. Nós temos condições de prever, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Mas a gente paga para ver. A gente está vivendo no Brasil uma situação política que nós temos consciência que seria assim. Eu canso de falar aqui, nós não participamos dos partidos políticos. Ora, se nós não participamos do partido político, nós votamos nos pacotes prontos que nós recebemos. Reclamar de quê? Se a gente bota o lobo cuidando da coisa e o lobo diz assim, olha, você vota nesse aqui ou nesse aqui. E aí você escolhe um dos dois, que é o quê? Não tem nada diferente, está tudo natural. Enquanto nós não nos responsabilizarmos, enquanto nós não colocarmos aquilo que Jesus disse, a mão na charrua, ou seja, trabalharmos, nos responsabilizarmos, fazermos a coisa acontecer, as coisas vão acontecer à deriva, como está acontecendo. Então, não existe nada de anormal. Tudo que está acontecendo, que para nós parece assim uma catástrofe, nada mais é do que consequência da nossa maneira de agir e ver as coisas. Muito bem, meus amigos, começamos muito bem o nosso programa. Geraldo, eu prometi que eu ia falar, inclusive, mais uma coisinha. Né, que eu coloquei lá no meu Twitter, que logo no início do programa eu ia explicar que eu e a minha esposa, a gente sempre comemora o Dia dos Pais e o Dia das Mães na véspera. Porque nós temos 5 filhos. Então, quando a gente comemora no dia anterior, nós liberamos os nossos filhos para comemorar o Dia dos Pais com seus parceiros. Então, nós sempre temos todos eles participando, e depois eles vão participar do outro lado. Legal. Né? Então, ontem eu fiz esse bolo gostoso. É uma delícia. Né? Então, eu hoje já começo o dia em festa, porque já fiz a minha festa. Legal, muito bom. Então, meus amigos, queridos ouvintes, dando sequência aí ao programa Visão Espírita, a gente sempre faz essa chamada porque entende que isso é necessário, que se fortaleça dentro das casas espíritas. e dizemos que o Centro Espírita, a Casa Espírita, é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro da Casa Espírita. Vamos nos organizar, formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo entre os participantes, permitindo e incentivando a pergunta e o questionamento, e, acima de tudo, promovendo e patrocinando a pesquisa da ciência e da filosofia espiritista. Comecemos pelo começo, lendo e estudando os livros de Allan Kardec. Dessa maneira, estaremos fortalecendo o espiritismo dentro de cada coração e fazendo mais luz em nossas vidas. Agora vamos para a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa prece maravilhosa da Terezinha Oliveira, vamos começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. Hoje estamos sem o Allan, tem compromissos particulares. Em geral é o Allan que faz essa leitura, então eu faço a leitura hoje. Um grande abraço do Allan, tenho certeza que ele está sintonizado com a gente. Hoje escolhemos como o primeiro bloco do programa Visão Espírita do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, escrito pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 57, Não te afastes. E Emmanuel seleciona uma frase do Evangelho de Mateus que Jesus afirmou: mas livra-nos do mal. E essa pequena frase é interpretada e desdobrada por Emmanuel da seguinte maneira: a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens, como se estes lhes não fossem irmãos no caminho evolutivo. Enxergam espinhos, onde a flor desabrocha, e feridas venenosas, onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor, para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, A sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até o último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. É, a lição é muito bonita, aliás, é uma das lições que eu cataloguei como exposição temas, que realmente é uma lição toda especial. Existem algumas escolas que pensam que se isolarem os seus profitentes da convivência social, eles irão estar livrando-os do mal, né? E a gente conhece hoje, já em muito menos quantidade, aqueles lugares onde os sacerdotes eram mantidos em isolamento, né, clausura, e praticamente viviam uma vida inteira isolados da sociedade, e a doutrina espírita combate isso de uma forma muito veemente. Esse assunto já é bastante debatido, e eu gostaria de enfocar esse pensamento com relação ao Dia dos Pais, né? Nós, quando as crianças estão sob os nossos cuidados, nós normalmente cometemos o erro de não levá-las à evangelização infantil, porque achamos que elas são muito novas, não têm capacidade de decidir. E aí a gente, de uma forma errada, diz assim: não, espera, quando elas tiverem 17, 18 anos, que estiverem pensando por si só, a gente leva no centro espírita. E é um ledo engano. Por quê? Porque nós não estamos fornecendo a elas exatamente a base que elas precisam ter para enfrentar a existência. E aí o que acontece? Quando chega lá pelos 17 e 18 anos, a gente fica trancando os rapazes em casa, as moças, com medo de que eles, em contato com o mundo, possam se encantar com as drogas e outras coisas, os vícios. E você veja o erro que nós cometemos uma vida inteira. Nós temos que, na infância, dar toda a informação, dar todo o embasamento, para que esse filho crie uma estrutura para, quando chegar nos 15, 16 anos, saber decidir. Então, quando você educa a criança no Evangelho, você encaminha ao centro para estudar o Evangelho, você, no lar, você faz o Evangelho no lar, você educa a criança à luz da oração, você cria um filho com estrutura, com base, para ele, quando chegar nos 15, 18 anos, receber essa influência do mundo e saber o que é certo. Ele já sabe o que é certo. Ele se educou, ele conhece o Evangelho, e ele sabe que aquele convite que ele está recebendo atualmente dos seus companheiros é uma coisa que não é legal. Então ele tem condições de tomar a decisão, porque ele tem uma base sólida, que foi a sua educação. Nós conhecemos aquela passagem, né, aquela parábola, a casa construída sobre a rocha. Então, quando você educa o seu filho à luz do Evangelho, você está estruturando a sua educação sobre a rocha do conhecimento, a rocha do discernimento. Eu vou falar aqui mais um episódio na minha educação. nós tivemos na cidade que nós morávamos um menino que foi morar ao lado de casa. A sua mãe era uma devedora da justiça. E aí então esse menino começou a conviver comigo, começamos a andar juntos. E um belo dia, então, uma fofoqueira lá da cidade se aproxima da minha mãe e diz assim: "Ô Zuê, o Luizinho está andando com o filho da assassina." E a minha mãe, com toda a sua sabedoria e com toda a sua consciência que tinha me educado no Evangelho, ela então virou-se para a mulher e disse assim: "Quem te falou que filho de assassino é obrigado a ser assassino?" A mulher caiu para trás, né? Não esperava essa resposta. Ela esperava um reconhecimento: "Obrigado por cuidar dos meus filhos", né? Mas não. Minha mãe foi muito firme e disse assim: "Não. É muito bom que ele ande com o Luiz, porque o Luiz foi educado à luz do Evangelho e ele vai aprender muita coisa com o Luiz." Entende? Quer dizer, então ela tinha fé naquilo que ela fez. Ela tinha consciência que fez a coisa certa. Esse contato é uma coisa inerente da nossa educação, da nossa vida. O que nós precisamos é sustentar a base que vá servir de parapeito para que a gente passe por essas situações e as supere. Então, a educação é a base disso tudo. E não adianta a gente querer se esconder do mundo. Nós temos que vivenciar tudo o que existe na face da Terra num bom sentido. E que a gente entenda que Jesus nos falou: não é aquilo que entra pela boca que contamina, né? Mas é o que sai da sua boca. Então não é o contato que nós temos que vai nos contaminar. É aquilo que nós jogamos fora, aquilo que nós externamos. Porque quando nós externamos, nós já estamos contaminados por aquilo. E nós já somos contaminados pela presença de Jesus na nossa vida. Que nós possamos exalar essa contaminação maravilhosa que nós temos. Eu também concordo com o Luiz quando ele afirma a necessidade da evangelização desde a infância. Eu tenho a convicção de que é o momento propício para começar a dar ao filho, aos filhos, noções do que seja a bondade, do que seja a ética, do que seja a educação, do que seja uma família, do que seja o amor a Deus. E eles vão crescer com essas bases e vão ajudá-los no futuro a tomar decisões melhores. Mas em relação ao texto do livro Vinha de Luz, o Emmanuel nos diz: não te afastes, porque em geral vemos muitas pessoas que diante da prova se afastam da prova. A você que está nos ouvindo, que vive algum drama, seja dentro do lar, fora do lar, com alguém querido, uma doença, a morte de alguém, qualquer circunstância adversa, muitas pessoas decidem pelo afastamento daquela circunstância que lhe faz sofrer. Evidente que devemos desenvolver um olhar mais compreensivo sobre a vida que nos acontece. Se você está vivenciando uma prova, uma circunstância diversa, tenha esse olhar compreensivo. Procure perceber para que está acontecendo essa circunstância diversa. Observe o que está acontecendo com você diante dessa prova. Aonde essa prova e essa dificuldade está levando o seu coração a pensar, a sentir? Então é essa percepção, é essa visão que devemos ter diante da prova. E não apenas abandonar a prova porque ela nos magoa, porque ela está fora do nosso planejamento, porque ela nos incomoda, porque muitas vezes esse julgamento está influenciado pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho exacerbado, e acabamos tirando conclusões errôneas e infelizes diante das oportunidades que temos para crescer. O Emmanuel nos pede para não nos afastarmos do exercício dessa prova. Afaste do mal. O que é mal você tem que se afastar, mas da prova você tem que continuar. Claro que tudo deve estar sendo visto e incorporado pelo bom senso, pelo discernimento, pela inteligência. Se você tem um espinho machucando a sua pele, tira o espinho, mas não fique distante do ambiente onde você foi conduzido a ficar. Então que esse texto do Emmanuel, que é muito significativo, que nos faça refletir exatamente sobre os nossos deveres dentro e fora de casa. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 1 minuto, vamos lembrar dos nossos patrocinadores, da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas usados. Da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Muito bem, meus amigos, 10 horas e 2 minutos, e já estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o livro principal, o livro de Allan Kardec, em que toda semana trazemos um texto para que você ouça, você pergunte, você questione, e que a gente possa fazer essa dinâmica no rádio sobre Kardec, sobre o Espiritismo. Estamos no livro A Gênese, um livro que veio a público no ano de 1868, foi um dos livros escritos por Allan Kardec, baseado integralmente nas revelações dadas pelos Espíritos, através de centenas de médiuns. E ele foi compondo toda essa obra, utilizando a Revista Espírita como se fosse um laboratório, um ensaio, e a partir dali incorporando ou não muitas lições, muitos textos aos livros da doutrina espírita. E hoje estamos na parte final do capítulo 17, depois iremos para o capítulo 18, que são sinais dos tempos. Mas hoje, essa parte final das predições do Evangelho, Kardec, mais uma vez, brilhante como sempre foi, ele faz uma colocação que é para todos nós refletirmos e guardarmos e meditarmos ao longo do dia a dia. Ele fala sobre o julgamento final. Aliás, é um texto utilizado por todas as religiões, a Igreja Católica, os evangélicos, os umbandistas, todas as pessoas leem, releem e falam esse texto com interpretações próprias. Porque o texto que o Kardec seleciona é o texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 25, versículos 31 a 46. É um texto evangélico em que o Mateus, o apóstolo, ele escreveu da seguinte maneira: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á sobre o trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde vós que tendes sido abençoados por meu Pai. E etc. E o texto segue. Em cima desse texto, que várias religiões interpretam a seu modo, o Kardec traz uma nova luz, um novo entendimento. Ele agrega valor a esse texto quando ele relaciona esse texto aos espíritos que habitam o planeta Terra, e a Terra, chegando a um momento de transição de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração, chega um momento em que aqueles que não se adequaram a essa nova realidade do mundo, a esse novo conceito, a esse grupo de pensamento que vai começar a predominar sobre o mundo, eles serão retirados desse ambiente e irão para um outro ambiente, num outro mundo em formação, porque eles não podem mais acompanhar o padrão dos pensamentos, das virtudes e das condutas que deverão prevalecer aqui. Então, esse, como se fosse um julgamento, um juízo final, é muito importante. O Kardec, ele fala tudo isso, ele distingue a figura da ideia. Essa figura é uma figura até um certo ponto ingênua, né? Como se alguém viesse sentado numa nuvem e lá de cima falasse numa voz muito alta: você vai para a direita, você vai para a esquerda. Alguém que construiu, que planejou, que mentalizou, que fez o universo com a perfeição que tem, não iria se subordinar a uma circunstância dessa. Considerando, quando você começa a estudar um pouquinho de astronomia, que nós somos um planeta num sistema solar, numa galáxia distante, na borda de todo um contexto, e que não teria sentido toda essa construção gigantesca, imensa, infinita, para satisfazer um grupo que ficaria eternamente num paraíso ou eternamente no inferno. E ainda o Kardec fala mais. Ele fala: o que que Deus fez antes de surgir essa humanidade e o que ele fará depois desse julgamento final? São dois momentos que ele vai ficar sem fazer nada, porque ele não vai construir nada e não vai fazer nada depois. Isso vai contra a própria ideia do Deus perfeito, da perfeição. Então, a interpretação de Kardec é uma interpretação circunstancial do momento em que a Terra está vivendo, que é a passagem de um plano para outro plano. É como se fosse numa escola. Os alunos que passaram na prova vão para o ano seguinte. Os que não passaram vão ter que reprovar. Só que não dá mais para ficar aqui, porque aqui vai mudar de plano, de pensamento, de conduta, de experiências. Ele tem que ir para um outro lugar que se adeque à sua experiência. Eu passo a palavra no Luiz para que a gente faça um bate-bola e vai crescendo nesses comentários aí. É uma linguagem simbólica, né, puramente simbólica, e o exemplo da escola é exatamente o exemplo claro de como as coisas se acontecem. Hoje, na sala 4, está o terceiro ano. Na sala 5, está o quarto ano. A sala 4, o terceiro ano, vai se submeter a uma prova para saber quem passa para o quinto ano e quem não passa. Só que, no próximo ano, a sala 4 não será mais do terceiro ano, ou do quarto ano, né? Ela será do quinto ano. Então, a sala 4 vai ser promovida, ela não vai mais abrigar o terceiro ano, vai abrigar o quarto. Então, aqueles que hoje estão no terceiro ano e passaram, vão continuar naquela mesma sala 4, só que cursando o quinto ano. Aqueles que foram reprovados, não é que eles serão jogados fora, serão banidos, nada. Eles vão passar para uma sala, provavelmente a 2, a 3, que vai abrigar os alunos do quarto ano. Quer dizer, aqueles que permaneceram no estágio em que permaneceram. Então é uma coisa muito tranquila, muito natural, né? É a migração de posição de cada mundo. O planeta Terra foi um mundo primitivo. Hoje é um mundo de provas e expiações e será agregado ao mundo de regeneração. Como ele vai ser promovido, nessa promoção irão aqueles alunos que entenderam que esse aqui é um mundo de amor, um mundo de caridade, um mundo de bondade, um mundo de progresso e procuraram se iluminar, conforme falamos na nossa primeira aula, sim, né, na primeira lição. Então, aqueles que se iluminaram vão poder continuar com esse mundo que foi promovido. E o Kardec ainda fala, dando sequência, ele até cita assim, ele coloca uma frase assim: a doutrina de um julgamento final. Porque existia naquele inconsciente coletivo essa ideia de que existiria um julgamento. Sempre a sociedade, ao tempo de Jesus, sempre tinha um julgamento, uma punição, uma condenação. Isso era o mundo daquela época. E utilizando as próprias imagens da época, Jesus fala desse juízo final, porque para que o povo pudesse entender. Só que ele deixa sempre muito claro que existe alguma coisa a mais. Ele deixa a quem está ouvindo aquela reticência, aquela reflexão. Quer dizer, ele fala de um fato comum, mas se refere a outro. E ele fala que o Kardec, a doutrina do julgamento final, única e universal, que coloque fim a toda a humanidade, repugna a razão, no sentido em que ela implicaria na inatividade de Deus antes e depois de tudo isso. Aí ele diz que no livro Gênesis, existe uma colocação em que a lua, o sol e as estrelas seriam então, era uma utilidade para iluminar o nosso céu, para embelezar o nosso céu. Isso era um conceito da época. Agora, com todo o avanço, que o mundo lança foguetes para Marte, para Júpiter, tira fotografia, o telescópio Hubble, tudo isso cai por terra. A gente começa a ver que existe um universo desconhecido, imenso, infinito, e que nós somos apenas um grão de areia em todo esse contexto. Alguma coisa mais, Luiz? Não, só colocando de novo o exemplo da escola, né? Nós fazemos mensalmente as provas mensais. Quando chega no final do ano, fazemos a prova final. A gente imagina, aqui é o fim de tudo, não, é a prova final daquele ano letivo. Depois tem as outras provas dos outros anos, de outros colégios, etc. E quando você lê com boa vontade o texto evangélico, você tem que ter essa boa vontade de perceber que Jesus dava um ensinamento simbólico, figurado, um pouquinho mais adiante, como Kardec coloca aqui, por este único fato se vê que Jesus tinha razão em dizer a seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer, pois não a compreenderíeis. Quer dizer, ele coloca essa situação e um pouquinho mais adiante ele fala isso, deixando uma porta aberta, o seguinte: no futuro, alguma nova informação virá esclarecendo mais coisas. É como a gente faz com os filhos. O filho faz uma pergunta, você não precisa dissecar tudo, faz o necessário para aquele momento, né? Lembrando que nessa época aí, como o Geraldo falou, se achava que a Terra era o centro do universo, que as estrelas foram criadas para iluminar a Terra. Então você veja o nosso pensamento como era ainda muito tacanho, muito, muito incipiente. Exatamente. E outra coisa que o Kardec cita aqui nos textos evangélicos, no momento que for ocorrer esse juízo final, tudo se paralisará, inclusive as mulheres grávidas. E a partir dali vai se emitir um julgamento. Os que forem aprovados vão para a direita, os que forem reprovados vão para a esquerda. Aí o Kardec faz uma alusão a essa criança que está no útero de uma mãe. Quer dizer, essa criança vai nascer no momento de um julgamento e ele vai para o céu ou vai para o inferno, porque não deu tempo dele fazer nada. E as mulheres grávidas de 8 meses, 7 meses, né? E se essa criança for para o céu, ele vai para o céu sem ter feito absolutamente nada de bem. Se ele for para o inferno, ele vai para o inferno sem ter feito nada de mal. E vamos dizer que a mãe tem que ir para o inferno, mas a criança merece o céu. Como é que faz? Percebe-se que são imagens muito simplificadas. Simplistas mesmo, de tudo. Que faz parte do conceito da época. Então todos nós temos que pegar os ensinamentos da época, trazer para cá, adequar às nossas realidades e termos esse olhar de compreensão sobre esses fatos, sobre a vida, para que a gente possa entender melhor todo esse contexto. Por isso, né, Geraldo, que tiveram as três revelações. Moisés fez a revelação para a época dele. Jesus fez a revelação para 700 anos depois de Moisés. E nós estamos fazendo a revelação para 1.800, 1.900 anos depois de Jesus. E no último século, o volume de informações e descobertas colocou por terra vários conceitos. Totalmente. Nós temos que renovar conceitos, ideias, pensamentos. A internet é uma coisa que revolucionou a história do mundo, né? E aí, nessa parte final, o Kardec ele finaliza aqui de maneira grandiosa, quando ele diz: o julgamento por via de emigração, tal como foi acima definido, é racional. Quer dizer, o indivíduo está aqui, ele vai para um outro lugar. É fundado sobre a mais rigorosa justiça, visto que deixa eternamente ao espírito seu livre-arbítrio, que ele não constitui privilégio de ninguém, que uma igual a latitude é dada por Deus a todas as suas criaturas, sem exceção, para progredir. Quer dizer, Deus dá a mesma oportunidade para todas as pessoas, que mesmo a aniquilação de um mundo, que traria como consequência a destruição do corpo, não causaria nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Tal é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Nesse momento que eu li isso, os grandes cientistas que estudam a física, a astronomia, disseram que o nosso mundo tem data de vencimento. Um momento chegará que, por força da própria natureza, da força gravitacional, ele vai implodir. Ele está estimado para daqui a 4 bilhões e meio de anos ele deixar de existir. Quer dizer, se acreditar nesse julgamento final, esse céu vai ser aonde? Como é? A Terra vai deixar de existir. Como é que fica, né? É exatamente. Quando você estuda, né, a formação dos mundos, você vê que hoje, nesse momento, existem mundos nesse universo que estão deixando de existir. Agora, não é que eles serão extintos. Eles, como espírito, eles se desfarão materialmente e começarão a formação de novos mundos. Na Terra, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma no universo. Lavoisier, né? Lavoisier. E ainda Kardec continua assim. Segundo essa interpretação, a qualificação de julgamento final não é exata, pois que os espíritos passam por semelhantes depurações a cada renovação dos mundos que habitam, até que hajam atingido um certo grau de perfeição. Não há, pois, falando corretamente, julgamento final, mas há julgamentos gerais em todas as épocas de renovação, parcial ou total da população dos mundos, e em consequência delas se operam as grandes emigrações e imigrações dos espíritos. Então, de novo ao exemplo da escola, né? As provas mensais chegaram no final do ano, prova final, que vai migrar alguns alunos para outro colégio, alguns alunos para outro curso, para outra como é que se diz? Classe de estudo, colegial, universidade. Em suma, é uma prova que vai definir quem vai para onde ou quem vai ficar no mesmo lugar. E o interessante é que ele utiliza duas colocações, que é emigração e imigração. A emigração é você se deslocar dentro de um ambiente mais restrito. Por exemplo, assim, um indivíduo que nasceu no Japão, ele reencarna no Brasil. O indivíduo que nasceu no Brasil reencarna na África. Existe essa emigração. E a imigração seria da Terra para outros mundos. Isso. Então é um jogo de palavras. É como hoje, por exemplo, se fala a emigração dentro do Brasil, a emigração dentro do Japão. Agora, imigração do Japão para o Brasil, do Japão para os Estados Unidos. E para finalizar, reparem que esse texto foi colocado dentro das predições do Evangelho. Então Jesus falou isso, e uma coisa que iria acontecer e está acontecendo 2000 anos depois. Só que não é aquele julgamento daquela maneira formal, como em muitos lugares se divulga, que alguém, Deus, vai sentar num trono. Esse processo de julgamento final, esse julgamento geral, é um processo gradativo que ocorre em todos os planetas e que ele já está acontecendo. Não sei se na sua fase inicial, mas ele já está acontecendo e muita coisa está mudando na Terra. Nós é que não temos essa percepção. A nossa visão é muito acanhada. Nós estamos em Santa Bárbara, a gente vê Santa Bárbara, liga a televisão, você começa a ter uma noção do que está acontecendo no mundo, mas não consegue ver o outro lado, aquilo que não é perceptível. É como as mudanças climáticas, né, Geraldo? Tem coisa que a gente percebe ao longo de 100 anos. Exatamente. Nós não percebemos de um ano para outro, né? Então você vê quando se fala do clima, se fala da influência da poluição no clima, se fala em período de 100 anos, né? Quer dizer, é um acúmulo de dados durante um período. Quer dizer, imagina todo esse contexto de mudanças espiritual, material, essa integração está sendo administrado por uma inteligência suprema. E é isso que dirige todas as nossas vidas. Os grandes especialistas, eles têm dificuldade de fazer previsões para 10 anos. Um indivíduo que está numa indústria de máquinas, ele faz uma previsão do que vai acontecer daqui a 10 anos, com certeza ele não vai acertar 100%. Você está 50%, 40%, 70%. Então, essa, a gente tem dificuldade de enxergar um pouco mais. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. E o processo está acontecendo para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. É, você vê a questão do relógio, né? Os suíços, não foram eles que inventaram o relógio a quartz. Quem inventou, se não falha a memória, foi um americano, algum outro. E aí propuseram para os suíços, escuta, esse relógio, né? E os suíços reprovaram. Reprovaram, não acharam a ideia boa. Aí desenvolveram, não sei se foi no Japão, nos Estados Unidos, e o relógio a quartz passou tudo. Então a Suíça, que era o primeiro fabricante de relógio do mundo, caiu fora. Olha só que coisa. Exatamente, porque não pôde prever alguma coisa que seria plausível. Bom, esses conceitos servem para todos nós refletirmos nesses textos bíblicos e que a gente passe a ler sempre com vagar, né? Leia com calma, reflita, medite, troque ideia, estude mais e a gente vai criando um embasamento para poder entender toda essa grandiosa obra de Allan Kardec. É, lembrando, né, Geraldo, imagina os materialistas, você chegar, por exemplo, aos 10 homens mais ricos do mundo e dizer assim, escuta, passando esse século, onde você estará? Né? Então, na cabeça dele, ele vai estar no top. Né? Quer dizer, e esse top material, que já acabou, que já deixou de existir, entende? É completamente ilusão. Imagina, por exemplo, um elemento que está nessa condição, o homem mais poderoso do mundo, o homem mais rico do mundo. Morreu, passa para o plano espiritual. É, mas eu sou o fulano. É, irmão, você vai ser tratado com todo carinho, com todo amor e com muita bondade. Seu ciclo acabou. Meu ciclo acabou. Imagino que seja um grande choque do outro lado da vida. Porque eu costumo dizer, onde eu posso, que aqui nós temos alguns valores. Quando você desencarna, no mundo espiritual são outros valores. Aqui precisamos da alimentação, do sono, do dinheiro para viver. Sem dúvida, esses três elementos são fundamentais para a vida. Mas no mundo espiritual, não tem o dinheiro. Não tem a alimentação. Esse sono fica... E os valores são invertidos, são, né? São valores diferentes, invertidos. Eu acho que é o grande choque após o desencarne é você estar num outro país, entre aspas, com valores diferentes. E o que a gente faz ao estudar a doutrina espírita é tentar entender um pouco desses valores e traduzi-los. Eu acho que a melhor tradução desses valores é o Evangelho de Jesus. Naquele texto inicial do Emmanuel, que ele fala entre a crença e a iluminação, ele fala que não existe nenhum código no mundo superior em moral do que o Evangelho de Jesus. Então, se existe algum desejo de melhoria, que nos aproximemos do Evangelho. Aí você se ilumina. Você não apenas crê, mas se ilumina. E quem se ilumina faz o bem. E não decorando, entendendo. Entendendo, isso que é o mais importante. E é por isso que eu repito muito, o Espiritismo não é crença, é conhecimento. Você passa a conhecer alguma coisa que está prevista e que materialmente não se pode demonstrar. E esse conhecimento acaba, ao longo do tempo, sendo uma crença. Sim, a fé raciocinada. A fé raciocinada, né? Muito interessante tudo isso, né? Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 24 minutos. Vamos lembrar que o nosso programa Visão Espírita, ele vive da doação, da ajuda de você que está nos ouvindo. E o Luiz sempre comenta que tem um que deposita de um jeito, deposita do outro. Então, nós precisamos de você que está nos ouvindo, fazendo a sua doação com um depósito identificado. Sempre falamos de três contas e aqui citamos novamente a conta de preferência, o Banco Santander de Santa Bárbara do Oeste, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Essa é a conta de preferência. Eu vou repetir, Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. e outras duas contas do Luiz Pessoa, lá de Piracicaba, Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. Sempre lembrando também da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. 10h26, vamos para a música de boa qualidade escolhida pelo Luiz. Para saber se andou errado, será difícil negar. Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar. A marca dos meus desenganos ficou, ficou. Só um amor pode apagar. A marca dos meus desenganos ficou. Amor pode apagar. Porém, há um caso diferente que marcou neve e tempo. Meu coração para sempre. Era dia de carnaval. Carregava uma tristeza. Não pensava em novo amor. Quando alguém que não me lembra anunciou. Trazendo alvorada, meu coração conquistou a minha portela. Quando vi você passar, senti meu coração apressar, todo meu corpo tomado, minha alegria voltar. Não posso perder aquele azul. Não era do céu, nem era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida. Estava comentando eu e o Luiz aí sobre essa música, né, Luiz? É, o Geraldo é carioca, né? Então ele manja todas essas histórias aí. Então ele diz que foi exatamente num ano que a Portela foi campeã. Em 68. Né? 68 e olha, 68, né? E é como ele diz, porque a Portela, as cores dela é azul, né? E aí então é como não era do céu, não era do mar, foi um rio que passou na minha vida, ele na arquibancada lá. E o meu coração se deixou levar. Isso aí, muito poesia pura. Poesia muito bonita do Paulinho da Viola, um grande artista e tem músicas maravilhosas. Eu acho que deixa o programa mais harmonizado, porque essas poesias, eu estava falando para o Luiz, como é belo a gente ver a melodia junto com a letra, muito bem interpretada pelo Paulinho da Viola, e deixa o ambiente muito mais alegre, muito mais tranquilo. E deixa eu esclarecer também, tem uma amiga nossa, Lúcia, que ela telefonou outro dia, quando eu coloquei uma música da Eu Sei, Você Sabe, né, já que a vida quis assim, que eu coloquei que era da autoria do Vinícius e do Toquinho. E ela falou que era da Dolores Duran. Não, não era da Dolores Duran. É o Vinícius Toquinho também. É. Talvez a Dolores Duran tenha gravado, mas não era dela, não. E tem uma curiosidade, uma vez eu ouvi uma declaração do Roberto Carlos, que muitas das músicas, inclusive aquela Beira do Caminho, que é do Erasmo Carlos, que eles compunham juntos, eles muitas das músicas, eles acordavam na madrugada, pegavam papel e escreviam. Parece que durante o sono surge alguma coisa, um ligava para o outro. É, o espírito se desprende, né? Quer dizer, cada um busca os afins. Os afins. Então, né? Imagina quantos espíritos nessa faixa de onda, né? Eles se encontravam e transmitiam letras para eles, né? Sem dúvida, muito bacana. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 31 minutos. Estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita e estamos, já começamos a outra vez, o sexto livro da coleção da Terezinha Oliveira. E olha, você que está nos ouvindo deve comprar essa coleção de livros, desenvolver um estudo dentro do seu centro espírita. É muito interessante fazer esse estudo sequencial, porque ela aborda e ela acaba formando uma base de conhecimento muito grande. A semana passada nós lemos a introdução. E hoje nós vamos começar, de fato, o capítulo 1. E para aquele que não conhece bem a doutrina espírita, eu acho que o Luiz já recebeu essa pergunta e eu já recebi essa pergunta também muitas vezes. Ah, o espiritismo respeita a Bíblia, aceita a Bíblia? É claro que aceita, é evidente que aceita. Como um livro que é um repositório de informações históricas, místicas, esotéricas, morais... É um livro maravilhoso. E o espírita usa sim, pesquisa sim dentro da Bíblia. Então, por isso que a Terezinha vem no seu capítulo 1, é a Bíblia. Muito bem. E a Terezinha, ela vem explicando gradativamente para que a gente vá compreendendo o que de fato é a Bíblia. Eu não sei se você que está nos ouvindo, se já teve a curiosidade de tentar ler a Bíblia, de folhear os seus livros. É muito interessante. Diz aqui a Terezinha, que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros que relata a história dos hebreus, povo asiático da antiguidade que se instalou na Palestina. Seus livros foram escritos por vários autores em épocas diversas. Teriam sido 36 os seus autores, contados desde Moisés, 1437 a.C., o primeiro deles a escrever, até João, pescador e apóstolo, em 98 d.C. O conjunto todo, portanto, foi escrito ao longo de 1571 anos, quase 16 séculos. Quem primeiro usou a palavra Bíblia, que do grego é biblos, que é livro, para designar essa coleção de textos como, entre aspas, o livro por excelência, fecha aspas, foi João Crisóstomo, patriarca de Alexandria, entre 398 e 404 d.C. Alguma referência, Luiz? Não, fica à vontade. Dando sequência. Então já lemos que a Bíblia é um conjunto de livros feito ao longo de 16 séculos. Como se divide a Bíblia? Como a conhecemos hoje, a Bíblia está dividida em duas partes: o Antigo ou o Velho Testamento e o Novo Testamento. Por que testamento? Por que essa palavra testamento? Ela coloca entre aspas até. O termo original em hebraico era berit, que quer dizer ajuste contratual entre pessoas ou tratado político entre tribos. Traduziram para o grego pela palavra diatek, que pode ser usada como no sentido de pacto ou aliança, como no de testamento. Ao passar para o latim e daí para o português, foi traduzida como testamento. O melhor sentido, porém, teria sido outro: pacto, aliança, porque foi exatamente um pacto o que, segundo os israelitas, Deus, a quem chamava Jeová, teria feito com eles, nos seguintes termos, esse pacto. E ela coloca 1 e 2. 1. Deviam ter Jeová como o único e verdadeiro Deus, e só a ele servir, fielmente, pois para isso o escolhera. Isso foi o povo eleito. Item 2. Em troca, ele os protegeria sempre, os faria muito numerosos, livres, poderosos, e lhes daria uma terra fértil para habitarem. Até então, eram nômades. Então, aí vocês vejam que já começa o conceito de uma troca, né? Quer dizer, como se Deus fizesse um pacto, uma troca. Vocês façam isso por mim que eu faço isso por vocês, né? Quer dizer, então na realidade a Bíblia, ela, o Velho e o Novo Testamento, elas representam aquilo que foi desenvolvido pelos judeus, que eles inclusive não aceitam o Novo Testamento, né? Eles ficam só com o Velho Testamento. A Bíblia, o Torá para o judeu, ele é o Velho Testamento, né? Então o mundo cristão passou a incorporar à Bíblia o Novo Testamento, que são os livros escritos por último. E aí esse Novo Testamento com o Velho passaram a compor a Bíblia dos cristãos, né? Agora, entenda-se bem que o judeu ele parou no Velho Testamento, ele não aceita o Novo Testamento, ele não aceitou Jesus e ele então parou ali no Velho Testamento. Isso é muito interessante para que a gente entenda. Você vê, ele fala inclusive das traduções e das palavras que vão sendo mudadas até nos seus conceitos. Aí a Terezinha vai falar agora sobre o Velho Testamento. Ela diz, é constituído pelos livros... Ah, e antes disso, você vê que o Luiz falou, na Bíblia você encontra grandes lições misturadas com conceitos, com hábitos da época, e às vezes o ensinamento fica um tanto disfarçado ali. Por isso tem que ler tentando entender qual era a mensagem a ser passada. Mas a Terezinha escreve, o Velho Testamento é constituído pelos livros que foram escritos antes da vinda de Jesus. Narra toda a história do pacto entre Jeová e os israelitas e de tudo quanto se seguiu em cumprimento dele. Na época, era muito comum entre os povos haver um pacto. E esse pensamento foi colocado na Bíblia, porque era a realidade daquele momento. Seus livros abrangem a história, religião, instituições e costumes hebreus. Alguns deles são as principais obras literárias e filosóficas desse povo. Também contém o registro das manifestações e revelações espirituais que ao longo de sua história os hebreus receberam da espiritualidade superior. Então olhe que também o Velho Testamento foram livros inspirados. Com certeza eram espíritos missionários que vieram escrever e foram iluminados. Em algum deles já se anuncia o advento do Cristo, um redentor para o povo hebreu. Quando dizia a lei e os profetas, entre aspas, Jesus estava aludindo aos livros do Velho Testamento, que continham os mandamentos e as ordenações a que os israelitas obedeciam. Por muitas vezes Jesus se refere ao Velho Testamento, e aliás ele usava o Velho Testamento como base para mostrar para os judeus que ele estava falando alguma coisa de acordo com a lei, né? Então, os judeus, por exemplo, começaram a acusá-lo que ele ficou falando que ele era filho de Deus. E aí Jesus, então, interpela aqueles sacerdotes dizendo assim, gozado, lá no Velho Testamento, os profetas disseram, vós sois deuses, e realmente é dito lá no Velho Testamento, vós sois deuses, e eu não posso dizer que eu sou filho de Deus? E quando, por exemplo, Jesus, naquela passagem, Deus meu, por que me desamparaste? Ele pura e simplesmente recita o Velho Testamento, a visão de Davi sobre a sua crucificação. Ele se remeteu, foi lá. É isso aí, entende? Por quê? Porque era a referência dos judeus. Então ele sempre usou a referência dos judeus. Agora, os judeus não foram racionais, né? Porque se eles tivessem dito, meu Deus do céu, esse cara foi anunciado. Mostraram, né, que ele realmente era dos nossos, que ele frequentou as festas judias. Ele foi educado na religião judaica. Agora, os judeus não aceitaram porque ele não trouxe o que eles queriam. Eles queriam que Jesus fosse um poderoso que dominasse Roma e entregasse todo o poder terrestre para eles. Jesus veio trazer o poder de Deus, não o poder da matéria. E dando sequência, a Terezinha fala sobre o Novo Testamento, quer dizer, o Velho são esses livros e o Novo Testamento. Com a vinda de Jesus e através dele, um novo pacto ou aliança foi firmado por Deus. Lucas, no capítulo 22, Mateus, Marcos, agora são apenas com o povo hebreu, mas extensiva a toda a humanidade. Os livros do Novo Testamento contam a história do advento de Jesus, o Cristo, e da repercussão que causou na Palestina e no mundo. Fazem a biografia terrena de Jesus, relatando seus principais feitos e ensinos, bem como os de seus primeiros e mais diretos seguidores. Observação: para os israelitas, a Bíblia consiste unicamente no Velho Testamento, como disse Luiz, pois não reconhecem Jesus como o Messias prometido. Para os cristãos, a Bíblia abrange o Velho e o Novo Testamento. Então vocês vejam, interessante, né? Jesus foi anunciado que viria entre os judeus, foi educado na religião judaica, ia nas festas, tudo, e os judeus não o reconheceram. Alguma semelhança com o Espiritismo? Que surgiu no seio das religiões? Você lê aquele livro Roma e o Evangelho? A mediunidade era exercida dentro do Vaticano. Lá tem mensagem de Maria, de João, de José, dentro desse livro. Então, o Espiritismo também surgiu no seio das religiões e eles não reconheceram. Quer dizer, o plano de Deus se cumpre. Agora, o plano dos homens é um pouquinho diferente do plano de Deus. Os homens pensam mais naquilo que Jesus pregou tanto, né? Não cultivai o tesouro que a traça rói. E os homens só, a religião só cultiva o tesouro que a traça rói. E talvez uma outra situação que a Terezinha lembra aqui, é que isso talvez tenha sido também mais um motivo para a não aceitação de Jesus. Jesus, quando veio, esse pacto, ele não fez apenas com os judeus, mas com o mundo inteiro, com os povos fora do mundo judeu. E isso causou um mal-estar, porque o povo judeu era um povo eleito. Era um povo escolhido. Escolhido, né? Outra coisa, que esse é um assunto que particularmente eu gosto muito de ler, estudar e prestar atenção, que é assim, você que está nos ouvindo, você sabe dizer em que idioma foi escrito o Velho Testamento? Isso é uma pergunta que a Terezinha faz aqui. Em que idioma foi escrito? Então, o Velho Testamento. Seus livros foram, na maioria, escritos em hebraico, idioma semítico, que após o cativeiro na Babilônia, os hebreus usavam na liturgia e no culto religioso. Apenas algumas passagens foram escritas em aramaico, idioma semítico falado em Arã, usado pelos israelitas em suas relações internas e com outros povos. Então você vê, parte do Velho Testamento, ou grande parte, foi escrito em hebraico e parte em aramaico. O Novo Testamento, Jesus falava aramaico, mas nada escreveu. Seus discípulos é que escreveram sobre ele e o fizeram em grego, com exceção de Mateus, que escreveu em aramaico. Você vê que esse é um jogo saladão, de xadrez. Né? Saladão. Então, perceba, você que está nos ouvindo, olha só como adquire uma complexidade. Jesus falava em aramaico e a vida dele foi escrita em grego. O único, Mateus, é que escreveu em aramaico. E depois tudo isso traduzido. Você acha que tudo que você lê hoje é exatamente o que foi escrito e pensado? É para pensar, né? Versões e traduções que dela fizeram. Isso daqui é outra coisa que dá pano para manga, né? Aí a Terezinha coloca a versão dos 70. No século 2 antes de Cristo, 72 sábios judeus que viviam na Alexandria, no Egito, traduziram para o grego os livros do Velho Testamento, acrescentando a eles mais outros 7 livros. Os judeus de Jerusalém não aceitaram esses acréscimos. Então, essa chamada versão dos 70, referindo-se a esses 72 sábios judeus que fizeram essa tradução. Outra versão do Velho Testamento, a Vulgata, em latim, divulgada. O idioma grego foi perdendo sua importância como idioma cultural, enquanto o latim dos dominadores romanos começava a se impor. No século IV d.C., já havia uma tradução da Bíblia para o latim. O Papa Damaso, o pontífice que governou entre 366 e 384 d.C., ordena a São Jerônimo a revisão e a tradução das versões existentes para o latim. Atendendo à determinação papal, São Jerônimo examinou as versões existentes, uniu o Velho Testamento com base na versão dos 70 ao Novo Testamento e traduziu tudo do grego para o latim. Quer dizer, olha, foi de um lado, foi para o outro. Várias interpretações. É a denominada Vulgata, única versão que a Igreja Católica adota, embora permita o estudo de outras. Então já temos a versão dos 70 e a Vulgata Latina. Aí uma terceira que a Terezinha coloca, impressão gráfica em alemão. Até o século XVI, só tinham acesso à Bíblia e podiam lê-la o clero católico e as pessoas por ele autorizadas. Mas é claro que a Bíblia tem e depois encontra, né? Pois é. Aí Lutero, o pai da Reforma, em 1517, queria colocar a Bíblia ao alcance de todas as pessoas. Então traduziu-a para o idioma do seu povo, o alemão, e graças à imprensa recém-inventada por Gutenberg, publicou-a e popularizou-a. Exatamente. Aos protestantes se deve a divulgação da Bíblia. A minha mãe sempre contava, ali em Florianópolis, chegavam carregamentos de Bíblia e a igreja queimava. Não deixava a Bíblia chegar até o povo. Nossa, isso recentemente? Recentemente, joga aí por volta de 1930, 1940. Ainda tinha esse comportamento na igreja? Tinha um comportamento. Quer dizer, era proibido chegar a essas... Era proibido por quê? Porque você lê a Bíblia e você vê que tem muita contradição, né? Quer dizer, não adorarás imagem, e a igreja está cheia de imagem, né? Então, ela diz coisas que a igreja pratica. E aí fica difícil explicar. Então é melhor manter o povo na ignorância do que explicar. Aí a Terezinha entra, depois de tudo isso acontecido, na tradução para a língua portuguesa. As mais conhecidas são duas, a tradução protestante e a tradução católica. A tradução protestante, a de João Ferreira de Almeida, publicada em 1748, muitos anos após a morte dele. E a tradução católica, a do padre Antônio Pereira de Figueiredo. São curiosidades que acho que passam despercebidas de muita gente, né, Luiz? Eu lembro que o meu pai tinha uma Bíblia de João Ferreira de Almeida. Eu tenho uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, só que foi publicada bem recentemente. Algum comentário sobre essas duas Bíblias, Luiz? Não, a de João Ferreira de Almeida tem uma tradução muito boa. Agora, o comentário que eu queria fazer é o seguinte: independente das traduções, independente das coisas, a razão sanciona aquilo que é dito. Então, quando você lê na Bíblia alguma coisa em que aquilo é racional, que dá para entender e aquilo faz senso, né? Não tem problema, você não tem o que duvidar. Agora, por exemplo, na Bíblia tem lá, Deus se arrependeu de ter criado o homem. Isso aí, independente de qualquer tradução, isso é uma incoerência. Né? Quer dizer, então é isso que nós devemos sempre ter, o nosso senso, o nosso bom senso. Quando Kardec codificou a doutrina espírita, ele diz, você tem a concordância dos espíritos e a sanção do seu raciocínio. Quer dizer, você concorda com aquilo que os espíritos disseram. Sim, muito entendeu? Porque se você tá escrevendo uma coisa que disseram que você não compreende, você coloca a sua observação. Não, olha, isso aí eu não concordo, eu não compreendo isso. E essa Bíblia do padre Antônio Pereira de Figueiredo, você já chegou a folhear? Não. Você não viu, né? Não, eu nunca tive curiosidade disso. Isso aí são detalhes para aqueles que se mergulham, né, na coisa. Nós que temos o conceito da verdade, fica fácil você ler qualquer tradução. O próprio Livro dos Espíritos, quando às vezes você tem, porque você sabe, tem várias traduções do Livro dos Espíritos. Algumas partidas do francês, outros fizeram lá direto e tal. Mas, então, quando a coisa não tem sentido, você para e raciocina, você vai elucubrar. E deixa de lado. O Kardec falou, é melhor você deixar 10 verdades de lado do que aceitar uma mentira. Aceitar uma mentira. Né? Por isso, exatamente por isso. Não, isso aqui não encaixa. Como é que eu vou explicar uma coisa que eu não entendi? Pois é. E aí a Terezinha vai mais adiante, ele fala assim, por que estudar a Bíblia? O estudo da Bíblia é importante e interessa a todos os cristãos, inclusive aos espíritas. Por quê? Item 1. É na Bíblia que encontramos os relatos sobre a vida de Jesus, que era judeu, da casa de Judá, uma das tribos dos hebreus, e a história do povo em que ele nasceu e viveu. Segunda colocação, conhecendo o povo, a época, os lugares e as circunstâncias em que Jesus viveu, poderemos entender melhor seus atos e sua mensagem. E no estudo bíblico do Velho Testamento, há uma parte humana constituída pelas ideias que os hebreus faziam quanto à origem do universo, à criação da terra e dos seres que habitam. Quer dizer, as ideias eram humanas, da cabeça deles, do entendimento deles. E pela legislação civil disciplinar estatuída por Moisés e outros dirigentes do povo hebreu. Então o que ela quer dizer é que quase todos os escritos da Bíblia passavam por esse conceito que eles tinham e estavam subordinados às leis de Moisés. Dessa parte humana da Bíblia, muita coisa ficou ultrapassada pelo progresso do conhecimento humano e a mudança dos costumes sociais. Exemplos, ela vai citar. Item 1, o direito e dever da viúva sem filhos de casar com o cunhado para suscitar descendência para o marido morto. Item 2, o dever de os pais apresentarem o filho rebelde e contumaz para ser apedrejado e morto. A permissão da escravidão, a venda de filhos como escravos ou a de si mesmo por pobreza. A prisão por dívida e sem poder sair antes de pagar o que deve. Jesus alude isso em Mateus. A proibição do filho bastardo entrar na congregação do Senhor até a décima geração. E assim vai, ela citando... Décima geração, que coisa, né? E para finalizar hoje, ela fala que... Quer dizer, essa é uma parte humana que está escrito lá. Quer dizer, era um conceito da época que se admitia, né? E as coisas mudam. E aí você tem que, quando lê, ter esse discernimento. Isso aqui é uma parte humana, agora a essência, a parte divina é essa, que eu vou ler agora. Pelas revelações feitas por bons espíritos em nome de Deus, e através de Moisés e outros profetas, transmitindo ensinamentos sublimes sobre as leis divinas. Como tudo é divino, essa parte dos ensinamentos bíblicos não mudou, nem perdeu seu valor, permanecendo atual sempre. O que é humano mudou. Exemplos que ela fala da parte divina da Bíblia. O decálogo, os 10 mandamentos, a hospitalidade para com os viajores, não oprimir a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, preferir Deus à misericórdia e não os sacrifícios ou os holocaustos, o justo não paga pelo pecador e há recuperação do pecador que se arrepende. Não basta, pois, ler a Bíblia e decorar suas passagens. É preciso entender, discernir e interpretar o que ela contém. E muito nos ajudará no entendimento das passagens bíblicas, o conhecimento de usos e costumes do povo hebreu, caráter dos israelitas, o modo de se expressarem em imagens fortes e simbólicas. Então aí nós temos... Quando você conhece a doutrina espírita e você lê a Bíblia, você aprende a discernir. Agora, por exemplo, se você é educado a entender que a Bíblia é um livro sagrado, então você lê aquilo e toma como uma lei imutável. Essa é a diferença básica entre aquilo que o Espiritismo interpreta da Bíblia e aquilo que as pessoas que consideram a Bíblia um livro sagrado, né, elas interpretam. O espírita não entende que a Bíblia seja um livro sagrado. É um livro inspirado. Ela contém coisas maravilhosas. Importante, e contém, né, coisas que têm que ser vistas com muita cautela. Então, esse conceito é muito interessante, que já me perguntaram também. O espírita considera a Bíblia sagrada? É um livro inspirado, é um livro maravilhoso, mas não é sagrado, que parece uma coisa intocada, né, que você tem que aceitar o pacote fechado. Não, muita coisa ali tem o dedo humano. E você veja que nem eles que falando que é sagrado, o aceitam como sagrado. Porque se a Bíblia diz que Jesus disse que Elias é o João Batista que veio, a Bíblia está dizendo que existe a reencarnação. Ué, é sagrado ou não é? Né? Então aí você vê que a tal história é sagrado quando me interessa. Né? Então existem coerências, existem coisas que não fazem sentido. Se é sagrado, então pronto, a reencarnação está estabelecida. Né? Então é uma coisa que é onde o homem, desde quando a vinda de Jesus para os judeus, que foi anunciado tudo, não aceitou. Por quê? Porque não interessa, né? Aquilo que Jesus veio trazer não interessava os judeus. Jesus veio trazer simplicidade, veio dizer que poder não interessa, que o importante é o reino de Deus, e o judeu não queria isso. Ele queria dominar os romanos, ele queria estar por cima, né? E Jesus não veio trazer, não, a partir daqui a 10 anos nós vamos assumir o poder aqui nesse troço, né? Aí pronto, aquele era o enviado. Você vê que, resumindo tudo isso, primeiro, você que está nos ouvindo, talvez tenha ligado o rádio agora, o espírita respeita e estuda a Bíblia, mas ele sempre lê e estuda a Bíblia com esse discernimento, sabendo que muito do que está ali tem uma parte humana e muito do que está ali tem ensinamentos maravilhosos e sagrados. E como qualquer livro, você tem que ler com consciência, com bom senso, separando a imagem da ideia, a alegoria do fato. E aí você vai tendo uma visão melhor e um entendimento melhor da Bíblia. E o espírita usa a Bíblia, sim, para servir como base para as suas referências. Você vê que os 10 mandamentos foram escritos há quase 3.000 anos atrás e até hoje é respeitado. Por quê? Porque contém a verdade. Contém a verdade. É que nem o pinto que nasce com 21 dias. Não muda. A verdade, quando se estabelece, não muda. Muito interessante. Luiz, são 10 horas e 58 minutos. Suas últimas palavras, isso. Luiz. Amanhã eu estarei de volta aqui em Santa Bárbara do Oeste. Eu vou no Centro Espírita Maria Goretti, que fica a rua João Mateus Sobrinho, número 88, ali no Jardim Conceição, aqui em Santa Bárbara do Oeste. A palestra lá começa às 19 horas e 30 minutos. Excelente. O Alan não está aqui, então eu peço a você, Luiz, que faça a prece final para que a gente possa encerrar o nosso trabalho de hoje. Mestre amado Jesus, mentores, amigos, nós agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido e nós te rogamos hoje por todos aqueles pais que representam hoje como guia, como orientadores de um grupo familiar, que eles possam ser muito amados e possam preservar essa célula máter do cristianismo que é a família. Que a família seja sempre preferida, que ela seja sempre alimentada como aquele núcleo que a humanidade precisa para o seu desenvolvimento. Que assim seja. Parabéns a todos os pais. E agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que,